Aleluia. Glória a Deus. Quem está animado aí? Amém. Uhul. Aleluia. Glória a Deus. Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos. Ô, gente, Deus ouve a oração. Não vem com essa, ai, tô orando, não tá acontecendo nada. Ai, ai. Deus ouve. Se a pessoa orar, Deus ouve, gente. Sabe? A oração mais simples que a pessoa faz, Deus ouve. O que falta, na verdade, é ir lá um pouquinho. Vai lá um pouquinho pra você ver todo dia. Gente, você começa a invocar o nome do Senhor. Ei, meu Deus, ele pode chegar perto de você, você entra na presença dele, é isso que Deus quer. Tá? Ah, mas você quer, eu tô correndo tanto. Olha, tira um pouquinho o pé do acelerador. Né? O Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. A gente vai trocando o Senhor por todas as coisas. A gente troca o Senhor, sabe, pelos afazeres do dia, por atenção nisso e naquilo. Gente, e Deus? E aquele que morreu na cruz por nós? Se a gente começar a colocar a atenção no Senhor, um pouquinho todo dia, a gente vai ver que a nossa vida vai começar a mudar, o Senhor começa a ouvir oração. Afinal, nós aceitamos Jesus, nós somos dele e ele nos quer. Ele nos quer loucamente. É um amor assim, louco, desesperado, de Deus. Né? Não dá para entender no plano natural esse amor. Tanto que ele morreu na cruz, nos salvou. Nós estávamos todos já com a sentença feita, inferno para sempre, não tinha? Tinha saída, não tinha. Se Jesus, toda a humanidade, se Jesus não pagasse o preço da salvação, ninguém iria para o céu, ninguém estaria com Deus Pai, ninguém. Então veja, isso é um amor, gente, que no natural não dá para entender. Então se ele fez isso, você acha que se você orar um pouquinho todo dia ele vai te abençoar? Já abençoou. Uma vez uma pessoa me mandou um e-mail lá, eu até nem, são tantas pessoas que a gente conversa, não dá para guardar. Mas depois, eu sei que ela pediu lá uns conselhos, o que ela ia fazer, que a vida estava assim, assado. E eu sempre, né, é aquela coisa, olha, você vai orar, você começa orando assim, ora em línguas, dou lá. Aquilo que o Espírito Santo põe na hora, eu falo lá, de acordo com a necessidade da pessoa. E ora assim que você vai ver que Deus vai te abençoar, mas começa a fazer. Não é que a pessoa fez? Gente, o que vocês acham que aconteceu? Gente, a vida da moça mudou. Bom, 4 anos se passaram, ela me manda um e-mail, nem lembrava da história. Ela disse, olha, eu sou fulana, 4 anos atrás eu te contei minha história. Gente, mas era assim, sabe tudo? Assim, virada de perna pro alto. A vida dela, todas assim, casamento, filho, dinheiro, emprego, ai meu Deus. Sabe, não estava bem de saúde, mas era tudo, gente. Era assim, um geral. Então você pensa, isso não tem jeito, né? Claro que tem. É só a pessoa ir lá, começar a ficar na presença de Deus. O que falta é isso, gente. Sabe? Ai, Deus sabe. Não, Deus sabe mesmo, mas você está na presença dele. Ele não pode te abençoar. Ele está lá, ele não vai sair de lá e vir aqui. Eu tenho que ir lá onde ele está. Oração é isso. Eu vou lá onde Deus está. Bom, ela disse, olha, então faz 4 anos, né, que eu pedi aqueles com orientação, de oração. E olha, você sabe que minha vida mudou, resolveu tudo. Ô, gente, essa mulher orou, caramba. Ah, faz favor, vai. Vai orar. Ora um pouquinho, gente, todo dia, sabe que não dá? Né? A mulher sabe ir lá no salão fazer unha. Ué, para de fazer unha. Ô, gente, quando eu estava naquele processo que eu precisava morrer mesmo, morrer assim, aquela parte grossa, precisava morrer... Aqueles dias, 10, 12 anos atrás, assim, gente, eu não fazia nem unha, tava tudo lascado o negócio. Mas, gente, eu não tinha nem força de sair da minha casa e fazer unha. A unha do dedão do pé tá até meio grande, assim, já. É pra fim isso, vai. O que que eu vou fazer, gente? Eu não tinha nem condição de fazer nada. Eu tava morta, tá? Ah, que delícia que eu tava morrendo. Hoje eu tô aqui, aleluia. Sabe, quando o diabo vem, eu tenho força, mas se eu não... largasse tudo, eu precisei largar tudo. Minha casa não ficou suja, não ficou com aranha, nada disso. Tá tudo limpinho, comida boa na mesa, tudo em ordem. Mas eu estava morrendo para as coisas que me consumiam, que não estava adiantando. Aí uma pessoa do grupo lá da oração, olha, nossa, você está com a unha tão feinha, posso ir lá na tua casa fazer? Eu falei, vai. Ah, você quer ir fazer? Vai, tudo bem. Ela chegou lá, tum-tum-tum, fez rapidinho, olha que bonitinho. Mas nunca mais apareceu lá. Sumiu, fiquei com os unhão feio de novo. Na outra semana, e daí? Gente, essas coisas pra mim não tá nem aí, sabia? O pessoal pensa que eu tô ligando, essas bobeiras. Ai, não fiz nem meu pé. Aí com isso, tomou banho? Lavou bem com sabão? Tá ótimo. Que é isso que precisa, gente. Tô nem aí, sinceramente. Eu preciso crescer, eu preciso de Deus. Agora as pessoas ficam... Eu tô falando isso porque isso é uma besteira, gente. Por favor, unhinha, sei lá o quê. Blá, blá. Gente, se der, faz. Se não der... Eu não vou vir aqui com o cabelo sebento, mas eu lavei o cabelo, uai. Pelo menos um banho, lavou o cabelo, amém. Agora a gente não dava tempo de eu ir para lugar nenhum, porque eu estava morrendo. Eu precisava de Deus, eu ficava na presença de Deus, eu fui morrendo para tudo. E mesmo hoje, se eu vejo que dá para fazer unha, eu faço. Não dá, eu mesmo vou fazer um negócio aqui hoje. Não, não vou sair. Eu não vou sair, não vou andar atrás desse negócio, que eu não estou precisando. Hoje eu estou precisando mais é de Deus. Eu sei o dia que eu posso fazer as coisas agora. É aí que é legal, meu. Você tem um controle dessa situação. Então não vem não que a vida não está arrumada, porque não está orando, querido. Se você orar um pouquinho, todo dia você for lá na presença de Deus. Gente, Deus ouve o coração e fala assim, Deus, ô meu Pai, eu te adoro. Jesus, por favor, você morreu na cruz por mim, eu clamo teu sangue, Senhor, vem agora. Aí você pensa que ele não vem? Ele vem. Você é o meu Salvador. Você é o meu Senhor, você é o Deus poderoso. Toca essa situação agora. E ele não toca. Mas na hora, gente, Deus é simples. Tá ok? A gente é muito, ó, tic-tic, quer fazer oração. Ó. Sabe, Deus não... Vocês viram, né? Aquele um que ficou lá, tudo com aquelas capas longas, bordadas, ficou lá falando. Eu pago um imposto, eu dou dízimo... Eu jejuo, Deus falou, essa oração aí nunca chegou aqui. Oração de fingido. O outro lá, Senhor, perdoa os meus pecados, eu não sou digno de nada, eu pequei. Deus falou, esse aí foi para casa justificado. Gente, é o nosso coração, é a simplicidade. Você vai na presença de Deus, ora de verdade. Faz um pouco. Aquela moça, eu nem sabia mais da vida dela. Ela disse, olha, 4 anos passaram. Eu achei assim, justo eu dar um retorno do que aconteceu, que Deus fez na minha vida, depois que você me orientou como orar. Quer dizer, que ela fez. Olha, mudou tudo. Eu arrumei emprego, tenho dinheiro, estou bem, meu casamento está ótimo, meu filho endireitou, está estudando. Tá... Olha, gente, foi uma lista. Jesus fez. Não é legal isso? Ah, é bárbaro. Vai orar, querido. Vai lá um pouquinho, fica aos pés de Jesus. Adoro o Senhor, eu te louvo, Senhor. Eu te entrego. Ô, gente, eu peguei, meu marido precisava ganhar o primeiro... Como é que fala disso, gente? Pedido de ir lá que você vai... esses negócios. O cara vai lá fazer um serviço para uma empresa. E ele fez todo lá o projeto, 1000 cálculos, e orçamento, e como que vai ser, pra montar uma fábrica, gente, é moleza. Então o negócio era desse tamanho. Eu falei assim, ó, você quer ver, me traz aqui, você precisa ganhar. Porque precisava começar a crescer profissionalmente. Traz aqui, eu vou orar. Ele trouxe, e eu fiquei lá na minha oração, pus lá, aqui pai, tá aqui, eu peço tua bênção, pai. Em nome do Senhor, sabe o que você fizer isso, Deus não faz, gente? Ah, faça, meu favor, vai. Claro, já fez. Ó, é moleza, é claro, você chegou diante de Deus. Daí ele falou, ó, deixa aqui. Que dia que é? Ah, vai ser depois da manhã, sei lá. Falei, então deixa aqui, vou ficar orando em cima disso o dia inteiro. Fiquei. De noite, pus lá no criado do lado, pus a mão, fiquei dormindo. Eu dormi, acordava, falava assim, obrigado, pai, que o senhor já abençoou. Esse é o primeiro lugar, é esse aqui, esse projeto aqui. Essa proposta, sei lá como é que fala. Já é isso aqui que está abençoado. O senhor já fez, no poder do nome do sangue de Jesus, eu te agradeço, já está feito. Gente, ele foi o vencedor. Arribou. Foi um super trabalho. Aquela empresa de sabão em pó lá, Procter & Gamble, foi ele que fez a fábrica. Ganhou dinheiro, né? Deus fez. Gente, Deus é maravilhoso. Você não está sabendo orar, então, por favor. Você não sabe orar em língua? Yandorobokosh, lógico que você sabe. Então, o que você está precisando? Se você for interceder, orar diante de Deus, ele faz. Não tem quem não faça, quem não receba. Então é só isso que está precisando. Vai orar mesmo. Fica lá, fala com Deus, seu pai, ele faz. Tudo que você, Deus falou assim, ó, tudo que você puser a mão, vai ter sucesso. Não é legal? Então, se você está fazendo um negócio aí, uma coisa, põe as mãos e já confessa as bênçãos. Agradeça ao Senhor. Clama. Não é legal? Isso está abençoado. Então, vamos continuar orando. As pessoas querem as coisas assim, ó. Nem faz nada e acha que Deus lá não está ouvindo oração. Tá sim. Claro que tá. Você tem que enxergar Deus em tudo, nas mínimas coisas. Se Ele está cuidando das mínimas, óbvio que Ele vai cuidar das grandes também. Tá ok? Precisa lá de cliente no seu trabalho, de não sei o quê? Você chama, olha. Chama, você tem o poder. Deus te deu, no nome dele. Chama, daí eu pedia lá pro meu marido, ô Deus. Estava lá orando em línguas, confessando palavras todo dia de manhã. E eu falava assim, Senhor, se tem alguém que vai fazer negócio hoje nessa área que meu marido trabalha, vai ser na empresa dele. Em nome de Jesus. É hoje, se vai ter alguém que precisa do que ele vende, do que ele faz, é lá na empresa dele. É em nome de Jesus. E eu agradeço, e falava o versículo. Gente, não é que começou, o povo começou a ir lá buscar, pedir coisa lá para ele? Não falta serviço. Primeiro que precisa querer trabalhar, né, querido? Não é assim também, né? Você está orando, Deus vai mandar serviço, vai trabalhar muito. Tá ok? Então, o que você está precisando? Vai, ora, faz. O que precisa é orar. A pessoa não ora. Não pede, não sabe. Aí o nego sai lá com uma pastinha a vender. Plim, blom, ninguém atende, não vende nada, volta para casa. Ah, que tristeza. Mas não é assim que você anda com Deus. Você vai sair com a pastinha a vender? Já confessa o sucesso. Ah, obrigado, meu pai, pela venda de hoje. É tanto. É tanto. Bababá. Você vai falando, em nome de Jesus. Porque Jesus, sendo rico por amor de mim, se fez pobre, ele me deu a riqueza. Eu agradeço. Ele já. O negócio está feito. Você não precisa ficar andando em corrente de prosperidade, de homem, de negócio. Sei lá, meu. De negócios. Deus já te deu. É só aprender a orar. Que essas correntes não levam ninguém a nada. Não interessa, não vou falar o resto. Obrigado, Espírito Santo. Que eu ia falar, mas vocês já entenderam o resto. Tá ok? Ué, você precisa aprender. O que você quer? Tem que orar, né, gente? Vai ser fracassado a vida inteira? Nada disso. Gente, eu sei como orar para ser abençoado. Se eu tivesse uma loja, sabe o que eu ia fazer hoje? Todo dia eu ia lá. Obrigado, Jesus, porque tudo isso já está vendido. Em nome de Jesus. Gente, ia ficar as prateleiras vazias, eu tinha que correr e comprar mais. Mas é lógico. Em nome de Jesus. Eu tenho fé para fazer isso. E ia fazer todo dia acontecer. Ai, não vendi nada hoje. Ah, faz favor, meu. Onde está a sua fé? Você abençoou as suas coisas, seu trabalho? Pediu para Deus abençoar? Você tem que pedir para Deus abençoar. Você não vai sair de casa ao léu, andar aí, ficar suado, ainda gastar dinheiro de condução, gasolina, estacionamento, comida, e não vendeu nada. Ah, vem cá, isso é humilhação, hein? Isso não é de Deus. Então, onde que está o seu papel de filho de Deus? Ah, ah, ah. Por favor, gente, é vitória. Se vai sair uma venda, é sua hoje. Valeu? É lógico. É assim que você tem que fazer. Você tem um negócio aí para vender? Ou para comprar? Sei lá, gente, tem que chamar. Hoje vai vir a pessoa com grana comprar. Em nome de Jesus, Pai, abençoa. O Espírito Santo sabe onde está essa pessoa. Abençoa. Os anjos vão trazer essa pessoa aqui. Se for preciso, Deus manda um anjo. Ele materializa, compra lá os seus negócios. Problema de Deus, do anjo, não sei. Mas a grana vai ser tua, meu. Vai. Oh, certeza. Certeza. Deus sabe fazer negócio. Você entende? Você fica lá, vai orar. Fica um pouco com Deus. Lê palavra. Entrega o seu coração a Ele. Adora o Senhor. É isso que precisa. Quando você levanta, plá, põe o pé no chão, já vai orar um pouco. Levanta mais cedo. Para você não levar uma vida fracassada. Sabe, gente, é terrível ver um filho de Deus que não está com sucesso. Né, gente? O evangelho não fica bem nessa situação. Como é que nós vamos, que as pessoas vão ver na nossa vida que Deus está abençoando? Porque quem está abençoado não precisa nem falar. Dá para ver. Né? Tá valendo, queridos? Valeu essa liçãozinha? Oh, você vai. Então amanhã você começa já. Aliás, hoje já, antes de dormir, já começa. Você não vai sair mais pra rua, gente, sem trazer coisa boa pra casa. Tá ok? Porque você é filho de Deus. Você já tem que vir com a vitória. Nossa, não entra um cliente na minha loja. Bom, você não tá orando, você nem tá chamando os clientes. Você tá chamando, não, você tá resmungando. Não vai entrar cliente. Olha, Deus manda um anjo lá que não está querendo nada com suas mercadorias. Compra um monte. O que o anjo vai fazer com suas mercadorias? Não sei, querido. Problema de Deus. Mas ele comprou e te deu o dinheiro. Deus sabe fazer isso. Mas não é demais, gente? Nem existe aquela pessoa. É um anjo. E entra lá. É demais isso. Deus faz coisas. É que a gente não sabe. A gente, esse plano espiritual, a gente não vê tudo. Não sabe como que é, mas isso acontece. Com certeza. A gente conversa com anjo assim, gente. A gente nunca nem soube que era anjo. E nem é para saber, porque não é para agradecer e nem louvar anjo. É para adorar e agradecer ao Senhor. Tá valendo? Vai falando palavra, vai agradecendo a Deus, confessando a bênção para a sua vida, para os seus negócios. É assim que a gente tem saúde, é assim que nós temos paz, é assim que a gente anda de bem com a vida. É assim que nós vamos ter o dinheiro, que nós vamos ter o emprego. A pessoa até às vezes nem quer tanto trabalhar e quer ficar lá pedindo emprego, mas Deus está vendo o coração. A pessoa às vezes não está querendo trabalhar. Não, às vezes não está, gente. Claro, que se quiser mesmo, Deus pá, traz o emprego. E assim vai. Tá ok? Então, é isso que Deus quer, que a gente dependa dele. Vocês, todos nós somos filhos de Deus. Nós dependemos dele, nós temos que entender isso. Então a gente vai trabalhar, a gente depende dele do sucesso. Confessando as bênçãos. Ele vai favorecer você nos seus negócios, em tudo que você fizer, em tudo que você empreender, ele vai favorecer você. Vai fazer acontecer mais. Aprende isso, começa a praticar. Creia que você está na presença de Deus quando você está orando e as coisas vão acontecer. Amém? Bom, a carta do pastor David do mês de janeiro já está na livraria. Se você pega aqui a cópia, você já pode pegar hoje, tá? Glória a Deus. É muito bom receber as cartas do pastor, porque ele está sempre animando, né? Que dessa prática, daquela, de oração, para a gente nunca deixar de orar. É importantíssimo orar. Tá certo, às vezes acontece um dia que você teve muita coisa, você não orou, mas logo você retoma, volta para lá, para a oração. Você vai ver a qualidade da sua vida é outra. Quem ora, a qualidade de vida é outra. É diferente de quem não ora. Então, comece a fazer o teste. Ah, já orei bastante, recebi, agora para. Ah, cuidado, hein? O diabo não morreu não, hein? O diabo está por aí maquinando outras coisas. Olha esse livro aqui, ó, Conversa Franca sobre o Medo, da Joyce Meyer. Então, ela vai falar aqui que a palavra de Deus liberta a nossa mente desse medo, que é um espírito, né? Medo é um diabo. É um espírito. Mas ele não vem como assim, eu sou o diabo. Ele vai avolumando um negócio na cabeça da gente, né? E é terrível. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a orar mais, isso aí que eu tô falando, aqueles dias que eu nem fazia unha, fazia nada. Daí, eu acordava à noite com aquele um negócio dentro de mim, assim. Gente, era horrível. Às vezes eu tinha que sentar na cama, porque aquilo fazia uma coisa dentro de mim, então era medo, né? Mas não sabia que aquilo era medo, mas era um pânico, era um negócio horrível. Às vezes eu tava sentada orando, aquilo vinha. Porque não tem hora, né? O diabo, ele não avisa que hora que ele vai atacar. Ele está alojado ali, aquilo começa a se manifestar. Sabe aquela coisa assim? É que nem dor, né? Quando não está curado a enfermidade, a dor vai e volta, você não sabe que hora que ela vai voltar. Não é assim? O medo, aquelas coisas de pânico é a mesma coisa. Às vezes eu estava cozinhando, fazendo um almoço, aquilo vinha, aquilo me consumia, gente. Era terrível. Uma coisa, medonha, medonha, medonha. Então, o que a gente faz com umas coisas dessas? Aí sai para a rua, vamos passear um pouquinho, se distrair, tirar uma viagem, umas férias. Não, não é isso que vai mudar. Deus falou assim, ó, você vai ler a Bíblia bastante. 4 horas por dia, começa por Romanos. Eu lia das 7 às 11. Foi quando eu gravei todos os livros da Bíblia, eu mesma ouvia, dormia com aquilo, lia de manhã, eu começava sério, das 7 às 11, lendo aquilo, cada livro, todos os evangelhos, um mês, todos os evangelhos, palavra de Deus. Gente, aquela palavra entrou tanto dentro de mim, que me fortaleceu a mente para eu poder servir o Senhor e estar aqui hoje. Eu acordo à noite, está tranquilo, não é que aquilo lá me acorda, aquilo não existe. Sabe? Eu acordo à noite, ou é para orar, ou sei lá, o pernilongo veio picar, alguma coisa aconteceu. Aí você, oh, mas o que, que é mesmo que está acontecendo aqui? Ah, é um pernilongo, oh, que chato. Mas nada daquilo, sarei, estou liberta, completamente. Entendeu a palavra de Deus, gente? Precisa ler bastante, encher. Encher lá dentro de palavra, você vai pensar diferente. Você vai ter força de Deus para vencer o diabo. Então é isso que ela está falando aqui, gente. É maravilhoso. Sabe, porque você começa a orar bastante, o que você tem de errado dentro de você começa a vir, manifestar. E tem pessoas que quando começam a lidar com isso, elas param de orar. Porque elas não querem que Deus haja. Tá? Então elas param de orar, aí vão fazer mais coisas. Muita atividade. Vão se atolar de serviço, de compromissos, para não deixar Deus curar. Entendeu? Ou então fica numa inércia total, não faz nada mesmo. Isso aí que o pastor David chama de impasse na oração. Quando Deus precisa cortar galhos que estão dentro da nossa vida. Jesus falou isso em João, né? Capítulo 15, 14 ou 15. Então, a palavra de Deus, ela vai entrando dentro de você. Não é um esforço que você faz. Ela é poder, ela é vida. Ela vai entrando dentro de você e transformando você. Então foi tão bom, porque aquilo deu uma tranquilidade, deu uma paz. Alguém já teve assim aquele friozinho na barriga? Ai, amanhã eu vou ter que fazer isso. Ou sei lá, gente, até por coisa boa você ficar com aquilo. Né? Acabou. Isso é paz. Acabou, não tem mais esse negócio. Isso é bom, gente, a palavra de Deus te dominar, em vez de ser o diabo. Aí você é abençoado. Então Jesus me curou com a palavra. E ela vai falar isso daqui, que o medo é um espírito e a palavra de Deus cura. Todo mundo tem medo, todo mundo. Tá ok? O diabo vem agir na mente da gente, mas a palavra de Deus liberta. Por isso que é importante ler. Pega um livro, vai lendo, gente, é legal isso. É muito bom. Equilibra, gente. Porque se não dá para fazer o que servir a Deus, você não está equilibrado. Servir a Deus, assim, dentro da visão do que Ele quer que você faça. Porque se você for fazer a sua obra, o diabo até vai ficar escondidinho e você vai cada vez ficar mais cheio de atividade justamente para mostrar serviço e tal, e aquilo lá te envolve e não é nunca o que Deus quer que você faça. É outro engano. Agora, 7 coisas que você deve saber sobre a cura divina do Kenneth Hagin. Então tem, assim, muitas perguntas, né? Sobre por que curou, por que não curou, por que isso, por que aquilo. Ele vai falar tudo isso aqui, ó, nesse livro. Pessoa que tem dúvida sobre cura, por que as pessoas conseguiram? Outras não. Por que foi, como que a doença foi entrando? Blá, blá, blá. E assim por diante, as perguntas que as pessoas têm dentro do coração. Ele explica aqui. É legal isso. Porque você precisa, se você ainda não sabe direito o porquê, esse livrinho vai ensinar. E ele mostra na palavra ainda. Acho que é legal. Agora esse aqui, ó, da Joyce. Não sei, né? Ó, mas acho que isso aqui é mais para as mulheres, assim, tipo, essa situação. Não sei. E ela passou muito por isso. Pareça maravilhosa, sinta-se maravilhosa. Então ela põe 12 chaves para desfrutar uma vida saudável hoje. Então é assim, a pessoa que tem autoestima lá embaixo, pessoa que acha que não está com nada, que não é nada, que não sabe nada, tem isso, né, gente? Aquele complexo de inferioridade, isso é terrível e é uma mentira do diabo. Então ela vai mostrar aqui na palavra de Deus como que o Senhor nos vê, como que nós temos que ser. Então isso é muito bom se a pessoa começar a se deparar com a palavra de Deus e ver que essas coisas estão destruindo a própria vida. Então ela está fazendo um estudo sobre isso, é um estudo na verdade, em cima da palavra de Deus, e estimulando, incentivando, né, as mulheres, principalmente, a se entregarem na palavra de Deus e não deixar que esse mal destrua a própria vida. Porque nós todos temos capacidade, nós todos temos a condição de fazer aquilo que Deus quer, sabe? Ninguém é menos, não existe isso. Em Deus não existe. Então, os sofrimentos da vida é que trouxeram essas condições. Então, ela vai abordar esse assunto. É muito bom. Né? Às vezes, para alguma pessoa que você conhece que está numa situação dessa, ok? Ô, gente, então, segunda-feira, conferência. Amém? Todo mundo preparado? Louva a Deus. Porque tem muita gente que tinha até parado de vir na conferência, sabe? Porque a pessoa é assim, olha, ela vem, ai, pastor David Roberts, eu já conhecia 1000 anos atrás. E foi tão bom e tal. E, de repente, a pessoa vem de novo, ai, vem uma vez, duas, depois vai embora, não dá, porque não está orando, na verdade. Daí roda, roda, roda, vai ver que não tem conferência com uma unção como essa. Desculpe. Pode rodar, gente. Que ali é um poderzão mesmo. E transformação de vidas acontece mesmo. E essa vez é demais com as inscrições, né, Marici? As pessoas, assim, em peso, dando testemunho do que Jesus está fazendo na vida delas nestes anos que o pastor David está vindo em Barueri, e essas pessoas praticando, como que a vida foi transformada. Então, assim, as pessoas estão muito animadas, as que estão vindo esta conferência. Então, vai ser demais. Porque quando a pessoa vem assim, ai, que Deus vai, aquela coisa assim, sabe? Aquele momento, ai, gente, fica difícil até para o ministro. Sabe, uma coisa que vai e volta, a pessoa não recebe, é horrível. Não tem coisa pior do que você pregar para uma assembleia que não está recebendo muito. Sabe, que está ali paradão, tá? Gente, é terrível. Então, eu tenho certeza que essa conferência vai ser assim, de glória mesmo. Não que nenhum, que as outras não tenham sido. Foram, mas essa assim, quando as pessoas vêm com mais sede, mais fome, mais busca, Deus faz, dá mais. Deus dá mais, Deus dá quanto a gente quer. Assim, o povo lá está meio que assim. Deus não dá, não consegue. Então as pessoas estão orando. Depois de 8 anos em Barueri, aqui em Alphaville, agora nós estamos vendo uma mudança. Mas, gente, isso é demais. Por isso que em Deus tudo vai um tempo. Não é assim. As pessoas vêm, ai, que legal, vou orar em línguas e tal, e saem todos animados. Primeiro empecilho, a primeira dificuldade já cai, já desistem. Ai, não vou mais lá, não quero mais saber e tal, não tenho tempo. Mas lá um dia começa a orar um pouquinho e vai, vai. E vão adquirindo força e voltam. E isso está acontecendo. As pessoas estão voltando ou outras estão mesmo participando desde o início. E agora tem já o testemunho de como a vida mudou. Tem pessoas que entraram até no chamado. Mesmo deram testemunho. Curas, milagres, coisas maravilhosas que aconteceram nas ministrações do pastor. Outros com a própria oração. Então, toda glória a Jesus, né? Então, assim, é em peso a inscrição, o número de pessoas procurando. Gente, quem que está fazendo a divulgação? É o Espírito Santo. Tá ok? Né? As pessoas entram lá no site, as pessoas recebem as cartas e o Espírito Santo vai fazendo a divulgação. Então, está havendo, assim, um interesse extremo mesmo por esses ensinos. Que nunca, esses ensinos nunca vão acabar, porque é a verdade. É aquilo que nós precisamos. Então, a gente tem que orar bastante para o pastor David, né, para Deus dar força para ele, porque é demais. Ele é o servo de Deus experimentado na palavra de Deus, como a gente viu na semana passada o estudo. Ele é experimentado. Tudo que ele ensina, ele passou por aquilo. Ele recebeu de Deus, né? Ele pagou o preço, ele entende aquilo que ele está falando, porque ele viveu, ele aprendeu. Então, é diferente de quem está começando, que está aprendendo com ele. Ele é que está ensinando para nós todos. Então, nós devemos participar da conferência, porque uma oração dele, gente, muda a vida. Às vezes, não é na hora que a gente vê, mas aquilo, sabe, você perseverando, aquilo vai fortalecendo, dando uma unção com a graça de Deus para você não parar. Porque é muito fácil parar quando vem as dificuldades. Se não tiver uma unção com a graça de Deus que vai te fortalecendo, você para. O diabo coloca um negócio na sua vida, pode ser assim, sabe, eu agora trabalho na hora dos cultos. Ele coloca um negócio desse. E se eu faltar um dia, eu sou despedida. Sabe, coisas assim? O diabo consegue colocar coisas na vida das pessoas para elas nunca mais aparecerem. Não é nem tanto que ela assim, ah, não estou gostando muito. Não, ele vai devagarzinho, ele vai envolvendo a pessoa e vai tirando ela da condição. Por isso que tem que orar um pouquinho em línguas todos os dias. Se você orar em línguas, perseverar nesta prática, você nunca vai sair desta visão. Você vai estar sempre conectado. Quem para de orar, foge. Amém, queridos? Então, vamos ver a importância da oração, como há duas quintas-feiras para trás. Veja lá Lucas capítulo 6, que a gente estava meditando sobre esta oração. Quer dizer, a necessidade de orar, e Jesus mostrou isso para nós, e nós vamos dar o fim desse estudo hoje. Lucas 6, versículo 12. Só revendo rapidamente esse começo aqui. A importância de orar. Gente, até a liderança da igreja contesta esse negócio de orar. Vocês sabem. Existe isso. Eles, essas pessoas... Se você falar que você passa horas orando, ele fala assim, você tem que servir a Deus. Como que você fica só orando? Não é assim, não. Não é assim porque não tem a revelação da palavra de Deus. Veja Lucas 6, versículo 12. Atenção. Todo mundo aberto aí? Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Jesus, amém? Está falando aqui de Jesus. E passou a noite orando a Deus. A noite, o próprio Jesus orando, tá? Então, quem falar para você que não é para orar, você abre aqui nessa página e fala, agora me diga sobre isso. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E aí vai cada um deles que ele escolheu. Então, Jesus não escolheu os apóstolos simplesmente por, assim, sabe, ah, gostei desse cara, vou pegar você, vou pegar... Não foi assim. Ele ficou orando e lá ele recebeu de Deus, né? Então, a visão, ou sei lá, a direção, assim que é melhor dizer, a direção de Deus de quem seriam os apóstolos, quais seriam os escolhidos. E por isso que ele escolheu, porque Deus falou, ó, é esse, inclusive o traidor que ele já sabia. Tá ok? Mas... ele deu chance para o traidor se arrepender, porque lavou até os pés dele. Tá ok? Então, não é que Jesus fez o traidor. Deu chance, ele podia se arrepender. Mas ele não quis. Então, veja, que Jesus, tudo o que ele fez, ele estava em comunhão com o Pai para fazer exatamente o que o Pai queria que ele fizesse. Porque Jesus falou que ele veio aqui fazer a obra do Pai dele, não é? Está escrito em João. Então, ele não fez uma obra dele, ele veio para que a obra do Pai fosse feita. E ele diz, a obra do meu Pai, quem faz é ele. Então, ele estava na obediência. Amém? E ele é Deus. Ele é o Logos, ele é a palavra de Deus. Mas ele estava na obediência de Deus, em fazer a vontade do Pai. Então, ele ia orar, se você acompanhar atentamente os evangelhos, você vai ver que todas as noites Jesus ia para o monte orar, para estar em comunhão com o Pai, para de manhã ele fazer o que o Pai queria que ele fizesse. E ele estava acompanhado do Espírito Santo. Ele não fez nada sozinho, ele fez tudo com o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus também. Então, Jesus e o Espírito Santo andaram juntos. Então, nós que aceitamos Jesus, nós não podemos ficar simplesmente lendo a palavra de Deus com o nosso intelecto, achando respostas para as nossas vidas conforme nós achamos que é o certo, pega um versículo lá do meio, sem saber contexto de nada, sem ter revelação do Espírito Santo. Por isso que nós temos o Espírito Santo que habita dentro do nosso coração. É necessário e importante ser batizado com o Espírito Santo. Assim que uma pessoa aceita Jesus, ela tem que ser batizada com o Espírito Santo. Na hora, não é ser batizado nas águas na hora. A primeira coisa é aceitar Jesus. A segunda, imediatamente, é ser batizado com o Espírito Santo. Porque nós não podemos andar com Jesus sem a liderança do Espírito Santo. Porque Jesus não andou aqui na terra sozinho. Ele andou junto com o Espírito Santo. Ok? Então, está bem claro aqui que ele ficou orando e recebeu a direção de Deus do que era para ele fazer. Todas as noites ele recebia a direção de Deus do que era para ele fazer no dia seguinte. Ok? Porque Deus também tem um plano para a nossa vida. Não era só para Jesus que o Pai tinha um plano, mas ele tem para a sua vida, ele tem para mim, ele tem para todos nós. Tá ok? Então o Espírito Santo revela o plano do Pai para nós. E também o que Jesus quer que nós façamos. Isso cabe ao Espírito Santo. Por isso que é importante orar. Por isso que eu comecei dizendo que se nós orarmos um pouco todos os dias, Deus vai nos abençoar. Ele vai atender as nossas necessidades e vai mudar a nossa vida completamente. Aquilo que nós fazíamos porque nós achávamos que era o melhor para a nossa vida, não é. Você tem certeza que o que você está fazendo é o plano de Deus para a sua vida? É a visão de Deus para a sua vida? Se você não ora em línguas, não lê palavra, você não sabe. Não é o que Deus quer para você. Quando Deus começar a passar para você a visão dele, você vai começar a ser capacitada pelo Espírito Santo. Por isso que ora bastante em línguas. Para você fazer o que Deus quer que você faça. Então, não é o volume de serviço que nós fazemos, mas é a obediência àquilo que Deus quer que nós façamos. Então, Jesus, cada dia fez alguma coisa que o Pai designou a ele que fizesse. Então, vamos ver agora mais para frente. Valeu isso, gente? Que o próprio Jesus orava? Tá? Então, ele falava com o Pai na língua do céu, né? O Espírito Santo veio de onde? Do céu. E ele trouxe essa linguagem de onde? Do céu. Se você falar isso, você está falando o que Deus está falando. Porque é o Espírito Santo que está falando. No seu espírito que entende. E se você orar bastante e ler a Bíblia, você vai começar a entender a voz de Deus, o que ele quer para você. Aí a sua vida não vai ter esse cansaço. Bom, aí veja lá, capítulo 9, um instante, de Lucas. Então, Jesus, mais para frente, deu instruções para os 12. Veja 9, versículo 1. Atenção. Por isso que nós temos que seguir o que Jesus fala. Olha, agora é para fazer assim, agora não é fazer assim. Agora é assim, agora não é assim. E se ele falou agora assim e não falou mais nada, é porque é para continuar assim. Ok? Não é para fazer mudança. Isso que é legal. Às vezes ele quer uma mudança, às vezes ele quer uma coisa assim. Então, se ele não falar nada, é para ficar do jeito que está. Se ele mandar parar, é outra coisa. Amém? Se você ora, você sabe muito bem. Gente, eu tenho esse sinal constante dentro da minha vida. Sei o que é para fazer. Isso que é legal. Sei o que é para fazer. E às vezes é para fazer mais alguma coisa. Eu disse, Deus, e agora? Como é que eu faço? Ele disse, a mesma coisa. Olha que simples. Eu, tá ok. Mas se eu não estou orando com a condição dele, eu não tenho força para fazer nem a mesma coisa que eu vinha fazendo. Por isso que é necessário orar. Veja então, Lucas 9, versículo 1. Está valendo isso, gente? Amém. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, afinal, Jesus está interessado no quê? Ele está interessado que nós obedeçamos à vontade do Pai para servirmos no reino. Aqui está mostrado. Ele está mostrando aqui para nós, ok? Que é isso que ele quer. E disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que vão, onde quer que não vos receberem, ao saírdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Então, aqui nós observamos que Jesus queria que os apóstolos servissem exclusivamente a ele, amém? Não foi? Ele escolheu os apóstolos para servirem a ele e ele falou o que era para eles fazerem. Agora vocês vão e façam isso. Mas veja lá depois, em Lucas 24, o que vai acontecer aqui. Por isso que nós temos o Espírito Santo, gente. Precisa orar em línguas, porque a gente vai saber. De repente a gente quer mudar a história, não é não, gente? Ah, é certeza. Eu já quis mudar muitas vezes. Aí eu sento lá para orar, Deus, pode parar. Daí eu, ah, tá bom. Então, não vou nem discutir, tal. Desculpa, me perdoa, eu vou continuar. É assim que é, ok? Se você não ora, você muda rapidinho. Porque as pessoas começam fazendo certo, de repente não deu ibope, elas mudam. Não é triste, gente? É horrível. Olha, gente, já imaginou se eu não orasse e não soubesse o que Deus quer que eu faça? Vocês acham que eu ia ficar aqui? Eu ia inventar outro, mas tem tão pouca gente aqui. Mas não vou ficar aqui não, esse negócio está errado. Nem que eu queira fazer outra coisa, eu não consigo. Porque eu estou na liderança do Espírito Santo. Eu estou obedecendo Deus. As pessoas não sabem fazer isso. Elas são atoladas em tantas obras, tantos compromissos, que se elas pararem um pouco, elas entram em condenação, tipo, eu não estou servindo a Deus. Mas veja isso aqui, ó. Lucas 24, versículo 49. Olha só, Jesus já tinha sido ressuscitado, mas ainda não tinha ido aos céus ainda. Então, nesta última aparição dele, né, aos discípulos, aos apóstolos, ele disse assim, olha, 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo. Amém? Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus falou assim, ó, fique aí em Jerusalém. Não é para sair daí até que a promessa do Pai seja cumprida. O que que eles ficaram? Se a gente for ler lá em Atos, a gente vê que eles estavam reunidos, fechados em oração. Eles ficaram lá, gente, um bom tempo em oração esperando o poder vir. Então aí é que está o engano e o erro das pessoas que querem servir a Deus. Esse pedaço eles não ouvem de Deus. Tá? Eles ouvem aquele outro pedaço. Saí e evangelizai. Tudo bem. Mas esse pedaço eles não estão atentos. Vocês ainda não estão preparados. Não estão prontos para fazer o que eu quero que vocês façam. O que quer dizer isso, preparado e pronto? A unção ainda não está aí. Né? Vocês ainda não estão guiados pelo Espírito Santo. Então, fique até ficar pronto, porque daí você vai saber o que é para você fazer. Tanto que, quando veio o Espírito Santo, Pedro, que acabou de negar Jesus 3 vezes, e disse que nunca ia fazer isso. Imagina que ele ia morrer no lugar de Jesus. Se preciso fosse, ele morreria no lugar de Jesus. Você nem sabe o que está falando, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, hoje à noite ainda. E na hora que o galo cantou, a terceira vez Jesus deu uma olhada, porque está escrito lá. Jesus só deu uma olhada assim. Mas ele não falou nada, mas aquele olhar de Jesus, basta, gente. Tipo, aí, você nem sabe o que você está falando. A gente fala coisas que nem sabe, por isso a gente precisa receber de Deus. A oração faz isso, está me acompanhando? Precisa orar. A pior coisa que tem é sair desprotegido nesse mundo. Sem oração. É um perigo, gente. Perigo que o diabo está por aí. Ele está maquinando e a gente não sabe o que ele está maquinando contra a gente. Mas o Espírito Santo sabe. Então Jesus falou assim, olha, vocês fiquem aí em Jerusalém até que sejam revestidos da força do alto. Quer dizer, vocês não estão prontos ainda. Naquela hora Jesus deu o poder para eles. Podem ir nas cidades, curar enfermos, expulsar demônios e falar do reino de Deus. Jesus deu para eles o poder. Mas foi momentâneo, porque depois saiu, porque eles ainda não tinham nascido de novo. Eles não podiam carregar o Espírito Santo. Eles não tinham o nascimento novo, o Espírito recriado. Tá ok? Então o Espírito Santo veio sobre eles por um momento. Então veja, quando Deus manda você fazer uma coisa, ele te capacita. Ele vai dizer se é hora, se não é para você esperar, é demais. Isso daí. Então, veja lá em João 16. Agora, João 16. Evangelho, né, de João. Tá valendo, gente? Isso, a gente tem que saber. Essas coisas não é assim, né? Mas os outros, bom, os outros eles não querem ouvir o ensino, da verdade. Que jeito que é. Tem que orar em línguas. Se você orar em línguas, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Então, veja. Versículo 12, de João 16. Jesus dizendo, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ainda não estavam preparados para receber de Deus toda a revelação, né, da palavra de Deus e do chamado e etc. Então, é isso que Jesus falou. Vão para Jerusalém, esperem lá para serem revestidos, porque vocês não estão preparados ainda. Vocês ainda não estão prontos. Então, é esse tempo que a gente tem que ficar orando para que nós tenhamos a condição de Deus, para fazermos as coisas para Ele, para recebermos as coisas dEle. Está valendo? Por isso que a oração em línguas é importante. As pessoas não conseguem entender que é importante, porque Deus está operando lá dentro. Ah, estou orando, não está acontecendo nada. Claro que está. Deus está colocando uma estrutura poderosa da palavra de Deus dentro da gente quando estamos orando em línguas. Vai acontecer. Ah, eu já orei bastante. Então, você orou bastante, parou lá. Agora, continue, porque vai ser de lá para cá, para onde você vai continuar. As coisas vão continuar. Então Jesus falou, olha, eu não posso te ensinar mais nada, falar mais nada, porque você não está nem preparado para receber, você não tem condição de receber. Não estão prontos para receber os ensinos. Então o Espírito Santo virá e ele irá ensinar a verdade, ele vai falar tudo o que ele vê lá, etc. Então é esse o papel do Espírito Santo. Ele nos ensina a palavra de Deus. Parou de orar em línguas, vai parar parou de orar em línguas, não vai chegar nunca naquele lugar onde você vai começar a entender o que é a palavra. É sério, se você não entende a palavra, como é que você vai ser abençoado? O diabo te engana em qualquer hora, em qualquer situação. Você pensa que você está indo bem, você não está. Agora, veja então Atos capítulo 9, que nós vamos ver o momento que Paulo é salvo, né? Que ele aceita Jesus. Veja lá, Atos capítulo 9. Deixa eu ver aqui qual o versículo aqui. Vamos ver versículo 3 de Paulo 9. Ah, de Atos 9, amém? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, nós sabemos que ele estava perseguindo os cristãos, matando, fazendo aquele horror, né? Por quê? Porque ele não entendeu nada o que foi a missão de Jesus, que o Messias era ele, né? Que o Salvador era Jesus, ele não entendeu nada. Ele era um judeu, mas ele não entendeu nada disso. Então, o que acontece? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Já chamou Jesus de Senhor. Ele sabia que era o Senhor. Tanto está até com letra maiúscula aí. E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Gente, isso é o máximo. Jesus apareceu para ele. Ô, gente, se precisar, Jesus aparece para alguma pessoa, assim, tanta intercessão que se faz, se for o caso, tá? Pessoa se converte, viu? Se Jesus aparecer na frente de um nego aí, ah, queridinho, não vai ter saída, vai se converter, vai se jogar no chão. Quando se deparar com a glória, com a beleza, com a bondade, com a grandeza, enfim, com tudo que ele é. Se rende, né, demais, gente. Paulo, o durão, acabou, não era bonzinho nada, tá? Ele, veja só, Mas levanta-te, ele caiu diante da presença. A unção foi tanta, tanta, tanta que ele caiu. Poder de Deus. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Tudo bem, ele levantou. Então veja só aqui agora. Vamos ver aqui. Aonde? Ah, tá, versículo 20 agora, vem aí. Achou? Bom, depois desse fato aí, ó, o que aconteceu, tá? Aceitou Jesus, tal, foi lá, ó, e ele recebeu oração de Ananias, tudo bem. A partir daquele momento, ó, o que aconteceu? E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. O povo, que negócio é esse? Você não estava matando agora? Todo mundo, e agora, quem é você para vir aqui pregar, cara? Para, ele simplesmente aceitou Jesus. E ele já estava pregando tudo. Então, houve lá uma reunião entre todos os apóstolos, falando sobre o caso de Paulo, ó, esse cara aí, bababá. Bom, o que acontece? No versículo 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Pegou logo, Paulo falou assim, ó, vou te apresentar, te levar lá. Eles vão decidir o que vai fazer com você, porque você acabou de chegar aqui. Já está pregando Jesus, você matou ontem, agora... Espera aí, vamos decidir. Os apóstolos tinham a direção do Espírito Santo. Amém? Por que, que os apóstolos tinham a direção do Espírito Santo? Porque oravam. E eles não estavam satisfeitos aonde eles estavam espiritualmente. Eles queriam crescer mais e saber mais. Atos dos Apóstolos nos ensina isso. Você precisa saber mais de Jesus. Você quer ficar esquentando no banco a vida inteira? Você não sabe nada de Deus. Você não sabe pegar uma palavra e falar. Você não sabe colocar essa palavra na sua vida. Onde você está? Pelo amor de Deus. É sério isso. Ok? Então, só. Ó, vem cá. Se você fosse fazer um exame escrito de alguma coisa, você não ia estudar ou você ia dar de bobo e não sabia fazer nada lá? Hã? Ah, uma lida você ia ver, pesquisar, ou não? Então, gente, você tem que ler Bíblia, pesquisar, começar a orar, estudar, saber quem é. Assim que você vai crescer espiritualmente. Não sabe nada de Deus, não sabe nem mexer a Bíblia, não sabe nem um versículo, não sabe nada. Não pode. Tem que ir lá, meu. Aí eu falo, ah, como é que é isso? Deixa eu ver aqui. E agora com isso, como é que é? Preciso aprender agora em línguas. Ah, entendi. Agora eu tenho que ser assim, eu vou fazer assim. A unção começa a vir. Tá ok? Então, espera aí. Então, vê lá versículo agora 30, então, tá? Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no. O que eles fizeram? O conselho lá, né, dos apóstolos, pegaram Paulo, levaram-no até Cesareia e dali enviaram-no para Tarso. Vocês sabem que Paulo de Tarso, ele era de Tarso. Falou, amigo, vai para tua casa orar. Gente, parece brincadeira, mas foi isso que aconteceu. O apóstolo Paulo que escreveu tudo isso aqui, ó, daqui para frente. Falou, vai para Tarso. Ô, gente, não está na hora de vocês irem para Tarso, não? Vão para Tarso? Ai, que eu não sei o que eu vou fazer, eu vou falar, vai para Tarso. Ai, vai para Tarso. Vai. Estão tá, me acompanhando? O apóstolo Paulo foi mandado para casa. Vai para casa e lá ele ficou. E lá ele teve uma super revelação. Vê lá, 2 Coríntios agora, capítulo 12. Esse cara aí que eles barraram ele, falou, ó, tudo bem, você aceitou Jesus, tal, tal, tal. Vai lá agora, vai para tua casa, fica lá, tá? E vai crescer, meu filho. Vai crescer espiritualmente. Tanto que ele escreve, olha... Eu sou o que mais ora em línguas dentre todos vós. Porque ele orava em línguas, qualquer hora, toda hora, sem parar. E foi por isso que ele teve toda a revelação da palavra de Deus, né? E se tornou assim, depois de Jesus, ele é o primeiro, dentro da palavra de Deus. Porque ele orou muito em línguas. E ele sabia todo o Antigo Testamento, que ele estudou na escola de Gamaliel desde a infância. Porque quem tinha grana já ia loguinho, né, em particular, ter estas aulas. Estudava 8 horas por dia a lei. O cara era afiado, sabia tudo. Então, ele só não sabia como que era esse negócio de Jesus, o que ele ensinou. Então, o próprio Espírito Santo ensinou para ele. Por isso que ele foi para casa. Lá, ele foi orar em línguas e ele foi receber a revelação. Então, capítulo 12, versículo 1 diz assim, ó, esse aí que foi lá para orar, o que aconteceu com ele? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ponto final, acabou. Aí ele fala, olha, não sei se eu fui para o céu, para onde eu fui, eu sei que lá eu tive um encontro, aprendi tudo, conheci tudo, mas não foi num dia. Ele ficou muito tempo lá orando e depois de lá, então, ele saiu com todas as revelações do Senhor para formar as igrejas e instruir com as cartas que ficou, né, como palavra de Deus para nós hoje. Não é demais isso, gente? Precisa orar ou não, querido? Claro, para você tomar decisões na sua vida. Porque a gente está falando aqui de chamado de Deus, de servir o Senhor, de sermos guiados pelo Espírito Santo, mas também para a nossa vida secular. Nós precisamos da direção de Deus para não dar errado. Como eu comecei a dizer hoje aqui, você precisa de negócios, você precisa de emprego, você precisa fazer isso, você precisa passar num exame, sei lá, você vai orar. Você precisa ser um vencedor, vai orar. Ai, mas e os outros, coitados? Bom, eu vou orar para mim, porque eu que preciso só ter uma vaga, amigo. Quem que você acha que vai entrar nesse lugar? Eu, porque eu que orei. Fui eu que fui aos pés do Senhor. Mas ele faz acepção de pessoas? Não. Se tiver outro fazendo igual, ele abre uma vaga lá e o cara vai. Ele faz. Ele passa por cima de tudo, ele é Deus. Não vê que essa conversa, essa falsa piedade. Ai, faz favor, vai. Isso aí é bem do diabo, essa conversa. Ah, você não está querendo bem as coisas nenhuma. E nem está com dó de ninguém. Isso é coisa de diabo. Tá ok? Porque aquele que vai a Deus, ele faz. Vai aos pés dele, ele vai fazer para você. Então, gente, vamos mudar de vida. Ano 2003, vamos ser abençoados. Larga a mão, vai. Porque o dia que você andou orando, você viu resposta, né? Parou, viu o que aconteceu, né? Todo mundo aqui sabe disso. Porque todo mundo já orou bastante um dia aqui. Depois deu uma parada. Por quê? Porque chegou naquele lugar onde Deus vai cortar os galhos. E você tem que permitir para você sair de onde você está e você começar a andar num lugar onde você tem o poder de Deus. Em nome de Jesus. Valeu, queridos? Valeu. Então, se o próprio Jesus orou, quem somos nós, hein?